RS autorizado, ingresso pista 97, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 97. Força aérea 01, próximo a decolagem. Força aérea 01, decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 12 nós, ajuste de altímetro 0,94. Decolagem, força aérea 01. Corre, Salvador, Papatango Kilo, Roma, avisou a contato. Papatango Kilo, Romeo Oscar. Bom dia, reporte vertical do SEAS. SEAS, a Quartarazzo. E Juliette, mantenha a posição, aguarde para a decolagem. 2 horas, 4 milhas, prosseguindo para a final de 4 milhas da pista 7, um bravo novembro 2 papá. Rome, quando visual mostrando. Tem a chegada bom, que aguarde vetores para sequenciamento rumo a 1-2. Está marcando o Serra Bico 367, conforme instruções. Autorização para 2. Negativo, voo de Serra Bico 367, mantenha 4.000, aguarde vetores para sequenciamento rumo a 1-2. Decolado aos 1-5, chame o controle Salvador, frequência 120, décimo ao 8, boa viagem. 208, por sério, tá bom. Obrigado. No 094, autorizado a alinhar e manter para o 10. Mantém posição no 0, gol no 094. Papatango, Kilo Romeo Oscar, autorizado, ingresso de pista 97, final 97, reporte vertical da irmã. Alô, Marra Patará, Vila Rogoás. Tango Vitor, Índia Juliette, decolagem autorizada, pista 97, vento 100 graus, 109. Afirmativo, chame a torre na frequência 1-8 decimal 95 para coordenação de ingresso no circuito. Lima, Hotel Romeu, reporte vertical do SEAS. Cruz após o corredor Interlagos. Será ultrapassado pela esquerda, o Papa Alfa 3-2, também mantendo 1.500 pés, fica atento ao tráfego. Graus 109. Precisando decorar, que é 0-0-0-9-4. Sete, decolada aos 1-7, ingresso linha litoral sul, 1.500 pés, chame o controle, 120.8. Bom voo, até o regresso. Quilo, Romeu Oscar, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Pouso autorizado, 1-7, Oscar. Lima, Hotel Romeu. Será o número 2 para pouso em Salvador, para pouso na pista 97. Número 1, um, à sua frente, Kilo Romeo Oscar, em descida, 1.000 pés em descida, com pouso autorizado. Okay? Será o número 2. Mantenha a separação com o tráfego à sua frente e aguarde a autorização de pouso. Lima, Hotel Romeo. Lima, Hotel Romeo, tá certo. Para voltar do lixão agora, Lima, Hotel Romeo, para voltar do lixão, tá aguardando. Salvador, Papatango, Vitor G. Juliette, decolou na frente. Vitor G. Juliette, no 1.500 pés, litoral, reporte no través, farol da barra. Litoral, no 1.500, reporte através, farol da barra, Vitor G. Lima, Hotel Romeu. Aguarde, pista livre. É Juliette, Hotel Romeu. Juliette, Hotel Romeu. Tá, visual para a nave no solo. Agora é pista livre, e Juliette, Hotel Romeu. Sim. Voo no 094, decolado ao 19, chame o controle, frequência 120, décimo ao 8, boa viagem. 08, bom dia, obrigado. Salvador, departamento do Gol, 109. Congress. Go 1094 after 2000, fly direct to Cogburn intersection. After 2000, Cogburn intersection, go 1094. 1-1-2, já assuma a navegação na Prota Sierra Vitor 366. Já assumindo 366, rumba. Transversida para 2500. Autorizado, 2500. Vai cruzar com tráfego já abaixo, a 1500 pés no litoral, não vai interferir com a aproximação. Rumba, ligando para 2500. Força 01 na fase de desvio e voe direto, eletro. Sente, Força 01. Chamei a 6200, complete a aproximação em nave, chame a torre 118, decimal 95. Para a torre 118, torre Salvador. Serra Vida 372, reporte Serra Vida 372, baixada travada. Juliette, Hotel Romeu, no solo 21, é o Pátio 4? Autorizado, reporte livrando, parte da base. Pô, mas quantas milhas irá voar, Elia? Vai bater mais 15 milhas nessa proa, após a proa elétrica autorizando a proa direto ao MUPED. Que é a posição? MUPED, Mike, Uniform, Papá, Eco, Victor. Pode andar com a Recife agora de instruções para o Célio 01. Célio 01, está batendo a proa 256 no momento. Dois autorizados procedimento RNAV da 1-0, suporte passando 368. Contanal 368, gol, 1-1-62. Julito. Luiz Quilos, o Lutax autorizado, chame na alça para ingresso. Baixaneia 6200, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-1. Pouso autorizado, Baixaneia 6200 na 1-0. Em Salvador, Rio Azul 4207, pronto, ponto 0, 0, 0, ponto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, direto pela Força Aérea 01. Motor ligou 9954. Bom, 9954, está acertando desvios, confirma? Está acertando desvios, vai precisar de mais desvio, um pouco mais à esquerda agora. Tem condições de voar o Serra Vitor 368? Aguarde. Condições de Serra Vitor 368. Foi o 368 da presente. 368, obrigado. Controle, bom dia, o papapá Lima, papá Mike. Papá Mike, possível. Para notificado do NC para Morro de São Paulo, Cairo Lourenço, é um Robson 44, é o meu único, código 0146, 507. Tem NC para? Morro de São Paulo, Sierra Novembro, Cairo Lima. Gente, já pode cruzar na Bahia de Todos os Santos, QNH 1014, mantendo 500 pés Lima, papá Mike. 0014 ajuste, reporta na travessia do Yamba Comar. 01 passa nível de voo 190, chama o centro Recife na frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. área 01 no controle. Escuta, prossiga. Chama Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Sim, Recife 288, alterna 260, Força Aérea 01. Obrigado, irmão. Boa trabalho. Tá. Imazilu Golf, chame torre 1-8-9-5. Alfa Fox Mike, voe direto, Ceasa, rotatória. Direto, Ceasa. Vitor Índia Juliette, frequência livre para coordenação. Porte vertical da Índia, previsto 360. Porta agora está dentro de base, ali, 3 no solo ao 25, direito, 121, décimo 1 no solo. Direito ao 21, 1 no solo, 120. E nível pode descer? Sim. Ao 94, pode descer até que nível? O gol 9954 desce até 4 mil pés na próxima época 368. 4 mil até na próxima 368, obrigado. Romba 1-2. Tá passando whisky, quilo Zulu, decolador 25, ingresse no litoral sul no 1500 pés. E chame o controle no 20.8. Bom voo até o regresso. Graças, quilo Zulu. Abraço, Lima Zulu. 295, obrigado. Salvador, muito bom dia, Gol 1-62. Próximo do 366, final da pista 10. Gol no 1-62, bom dia. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Lima Zulu Golf, autorizado final 97, aguarde a autorização de pouso. Sim, autorizado final 97, aguardando a autorização para pouso. Tiquiro Zulu, litoral 1510, QNH1014, reporte no Traverso Farol da Barra. Possibilidade do 2500 DCT, senhor. Autorizado, direto 2500 pés. Valeu, categoria. Continue, aguarde a utilização de pouso, Lima Zulu Golf. Continue, aguarde o 4207 da Azul, seria estimado quantas aproximações da minha plana poderia ser mais? 4207 já vai ser autorizado, ingressar. Tá, sim, obrigado. Mas o Lugo, fundo autorizado, pista 17, o vento 1000 graus, 1009. 4207 da Azul, autorizado a alinhar e manter pista 10. Ali mantém a Azul 4207. Frequência livre. Ok, sim, obrigado pela informação. Autorizado, considere solo os 28. Lima Zulu Golf. 4207 azul, decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 109. Voo no 162, para informação, tráfego da Força Aérea que pousou à sua frente, reportou pipas e reportou pássaros na final da 190. Continue a aproximação e aguarde pista livre. Sim, senhor, obrigado. Alfa Fox Mike, continue aproximação final 97, reporte vertical da IRMA. Reporta na vertical. Gol no 162, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 10 nós, ajuste de altímetro no 0, 14. Gente, ele tem pouso, gol no 162. Decolada aos 30, chamei o controle, frequência 120, décimo 8, boa viagem. 208, boa. O Alfa Fox Mike, o senhor conhece a Inrimar? Não, copiou, Alfa Fox Mike? O senhor conhece o pátio da Inrimar? Não, é, a intenção aí é no pátio 5 para abastecimento e embarque de passageiros. O senhor é asa fixa, não é isso? Sim. Aqui. Ok, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, Alfa Fox Mike, o ajuste de altímetro 1094. 1094, aguardando a autorização. Completar a direita Leda, 4207. Autorizado, Leda. No 62, no solo 31, no livre aviso próximo, intersecção direita, chame solo 121, no decimal 1. Direita, 121, o 1662, bom dia. Alfa Foxtrot Mike, pouso autorizado na pista 17, vento de 100 graus com 12 nós, que negal no 014. Autorizado na 7, na 4207, quando possível, aceita a morte. Do 4207, aguarde e mantenha a proa de Leda. Gente, Leda. Salvador, o papapá, Mike Fox voltando. Tem uma Mike Fox, possível? Decolou Serra Oeste Delta Lima para Cairo, que é a Nova Oeste Lima, estacionado 01135 com a borda. Escuta. Uma Mike Fox, direto ao todo destino, evitando a área restrita. Ok, o ano meu pé é direto para o destino, olha o Mike Fox. Controle Charlie Fox Fox, solicita a velocidade liberada. Está livre. Salvador, azul 4082, passo 220 para o 150. O 4082, acima de identificação, dessa via chega da Mari para nível 050. 050 via Mari, azul 4082. Só mais um passo, caminho estimado para pouso. Confirme, Pátio, que se destina. Tenho estimado para pouso, Lima Mike Fox. Salve Salvador, gol 9954. Gol 9954. Bom dia, tráfego ainda não avistado, Senegal no 014. Continue aproximação, chame passando a Serra Vitor 372, aguardando autorização de pouso, no 9954. Ele vai chamar o 372, se ele sabe que perdeu contato com o controle, estava um pouco congestionado lá, a frequência dele lá. Gente. Confirmei a proi por quantas milhas? 40, 3 milhas, já está regressando. Voo 9954, chame a torre em 118, decimal 95. Qual foi a minha última chamada? Sapatango, Mike Lima Vitor, prossiga. Eu tô lado de Taparica para Brasília, no corredor. Mike Lima Vitor, confirme. Decolado de Vera Cruz e Taparica. Taparica para qual destino? Taparica para Serra Índia, Quebec Eco. Gente, confirme o transporte acionado pelo objeto e equipamento. Equipamento Ansari, Oscar Lima 4, transporte acionado 2000, 2 pessoas agora. Transponder 0223, confirme a radial distância da localidade de Salvador. Prossiga? Está autorizado iniciar o procedimento? Afirmo, 2.500 na descida, ajuste na 014, reporte passando Serra Vitor 366. 014, reportar passando 366, foto 4. Mike Lima Vitor, agora contato radar, sinal 0223, está ciente da área proibida de Aratu. Positivo, é a radial ideal de Virginia 274. Mike Lima Vitor, o atriz possível para o direto. E a distância é 560 milhas. Entendi, pela radial 274 de Salvador, autorizado direto destino, Mike Lima Vitor, quando possível seu estimado para pouso. Estimo pouso, ao seu destino 1700. Controle azul 4082. Prossiga. Ok, o 4082, temos informação sobre Serra Vitor 369, possibilidade de voar o da presente ITAP, ITAP 366? Primativo. Okay, obrigado. Fale Fox Fox, inicie redução para 1809. Rede reduzindo para 1809, Fox Fox. Gente, não há tráfego conhecido no setor, tem frequência livre. Magma V está autorizado a ascender. Confirme o nível que solicita. 120. Gente, suba inicialmente até o 085, Mike Lima Vitor. Inicialmente até o 085. Azul 4207, chame Recife 128, decimal 35, alterno 251. Centro Recife no 2835, alterno 251, azul 4207. Charlie Fox Fox, você aceitou o RNAV para pista 10, visual 10. Tente torre 118, decimal 95. 118.95, obrigado pelo bom trabalho. Mike Lima Vitor, confirmando o nível solicitado. 120. 9954 é mais tarde. É madrugada, na verdade. Turno 05, gente, da presente está autorizado a ascensão ao nível 105, condições visuais, Mike Lima Vitor. Mike Lima Vitor, 105, condições visuais. Estamos passando servido 372, Thiago. Camarada passando 372, Thiago, por favor. Zero 082, autorizado descida para 2.500 pés, ajuste na 014, procedimento RNAV, reposte passando o servidor 366. Ok, 2.500, informarei passando 366 na 014, azul 4082. Charlie, Foxtrot, Foxtrot, tráfego agora do estado, QNH mudou agora no 014, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento de 100 graus, com 10 nós, Charlie, Foxtrot, Foxtrot. Gente, trem tá baixo, travado, livre pouso na 10, Charlie, Foxtrot, Foxtrot. Tango Mike Lima Vitor, para que agora o transponder para 5300. Lima Vitor, 5300. Charlie, Foxtrot, Foxtrot, no solo, os 4-3, libera a pista, próximo interseção à direita. Chame solo, frequência 1-2-1, décima 1. 2-1-1, Charlie, Foxtrot. Obrigado, bom dia. Bom dia. São 3436, sem identificação dessa via, chega da Mari para nível 050. Paulo, Salvador, bom dia. Papapá, Charlie Fox, Fox. Por gentileza, solo em 121, décima 1. A 219, desculpe, senhor. Corre, você é 319, ponto operada 10, tá pronto. 3191, autorizado Linhares decolar da pista 1-0, vento de 1-0-0 graus com 1-2-9. Vento também decola na 10, então 3-1-0. 4-2-0-7. Estabilizado no 366, azul 4082. Quente, ventorra em 118, decimal 95. 1895, 4082. Até amanhã. É. Oi, Salvador. Boa tarde, aliás. Bom dia, azul 4082. Final. Bom dia, azul 4082. Tráfego ainda não avistado. Que nega agora no 03. QNH padrão, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Eu tenho o Airbus 321 da TAM, agora iniciando rolagem, pista 1-0, senhor. Chame passando, Sierra Vida 372. Ok, informa ali no 372, dentro de 3 milhas, sou 4082. Aí o ajuste, 1013, no 013. Tango Mike Lima Vitor, está afastado 39 milhas oeste de Salvador. Continue subindo em condições visuais para nível 105. Para serviço de informação e alerta, chame Recife 1288, a Terra 1, 2000.0. Sendo Recife 1288, 1260, muito obrigado. Centrei 191, decolou dos 47, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, senhor, bom voo. 208, tá, 3191. 60. Boa tarde, bom dia, hotel 3191, saída da El. Então 3191, no contato radar decolagem, sobre a via da El para nível 340. 340 via TAM 3191. Ok, o 4082 atendendo seus pedidos, embaixo travado, passou o 372, visual, livre pouso, pista 1-0. Bom dia, TAM 3895, mantenha o ponto de espera para o estando 0, senhor. Mantenha o ponto de espera, TAM Papá Romeu, Golf Bravo Índia, a parte Unido que está cruzando. Golf Bravo Índia está cruzando 130. Bem, tinha perdido a informação no modo certo, agora retorna. 7895, autorizado alinhar e manter na pista 1-0. Alinhar e manter 1-0, 4082 no solo ao 50. Libera a pista próxima à intersecção à direita e chame solo, frequência 121, décima 1. 211, boa. Dois no meio, acione identificação dessa via chegada a mar para nível 050. Já reautorizado nível de voo 060. 060, voo zero ainda. Pois de papo, vou ser rápido 366 para o procedimento RNAV. Confirme, autorizando o 366. Negativo, após o TAP, vou ser rápido 366 para o procedimento RNAV. Ok, após o TAP, 3895, decolado 52, chame agora o controle Salvador em 120, décima 8, senhor, bom voo. Buenas, até mais, 3895. Salvador, buenas, 3895, está passando 1.400. Então, 3895, contato radar na decolagem. Vazia da El para nível 340. 340, 3895, pode voar Mote, quando está presente? Negativo, mantém a saída. 3895, tá certo. Tem dois no meio, na presente vou estar. Tá, 3436, reautorizado descida para 2500 pés, a gente chama 013. Reporte passando no serviço 366, autorizado procedimento terminado. 2500, reportará em 0136, usando 3436. Capitão, o Mike Lima, Vitor, ainda na escuta do controle? Salvador, muito bom dia, gol no 962. Descendo Mari para 150 com a informação na venda. Papai Romeu, Golf Bravo Índia, faço cheque em equipamento, não recebo altimetria, confirmo nível de cruza. Recebendo 0,5 para dentro. Faça um novo cheque em equipamento, é a segunda vez que isso acontece. Vai tentar o Golf Bravo. Bono 962, informação dessa via chega da Mari para nível de voo 070-2509. Poderia confirmar o nível para descida? Confirmo, Gol 962, desça para nível 070, via chegada Mari 2509. Descida para 070, reduzindo para 2509, Gol 962. Meu Golfo Bravo Índia, confirme o nível, já mantém no 060? 060. Agora identificado, passando 070 para nível 060. Controle, bom dia, Gol 556, decolagem. Gol 556, contato radar na decolagem, tipo via Dael para nível 360. Dael 360, se possível, Dael, direto. Mais 2000 autorizado. Mais 2000, Dael, Gol 556, obrigado. São 3191, chame Recife 128, decimal 35, alterno 25, decimal 1. 2835, 251, boa, 93191. Três, dois, uma, meia, autorizada para o observo 366, procedimento R9. Isso até 4 mil pés com ajuste na 013. Gente, qual é a minha velocidade? O problema já está marcando 1859. É, no sentido do caso, se possível, processo com o VRDG Zulu da 10. Gente, ainda mantém a chegada, aguarde autorização para procedimento VRDME Zulu da pista 10. Agora, a possibilidade. Possibilidade ainda de coordenar com a torre, uma prosseguir na chegada e uma base pela direita da 10. Será coordenado junto à torre Golf Bravo Índia. Bravo, Golf Bravo Índia. Estou já pronto. Bom dia, São 3745, mantém um ponto de espera, pista no zero. Pronto, é, São 3745. Golf Bravo Índia, já foi informado a torre a solicitação. É, solicito que o mesmo, na aproximação, coordene novamente junto ao torre. São 3216, autorizado descida para 2.510, autorizado procedimento RNAV, repasse passando Serra Vida 366. Então, 1962, inicie redução para 2209, é o número 4 na aproximação. Reduzindo para 2209, 1962. Passando 366, iniciando, eu estou 3436. Então, 3436, chame a torre em 1198, decimal 95. Bom trabalho. A minha proa em por quantas vezes? 030. Reporte em assumir uma proa serve 366. T745, autorizado a decolar da pista no zero, vento de 100 graus com 159, QNH padrão. QNH padrão, livre decolagem no zero, 3745. Salvador, bom dia, T346. Bom dia, T346, tráfego ainda não avistado, QNH padrão, continua a aproximação. Aguarde a tradição de pouso, eu tenho um Airbus da companhia iniciando agora a rolagem pistão no zero. Chame passando por gentileza do senhor Vitor 372, senhor. Tá, duas milhas do 372, 1013 do ajuste, antes que escuto para a tradição de pouso. Também a 356, essa identificação, desce para nível 080, via chegada a mais. São 3216, confirme ainda quantas milhas não soprou? Passado. Entra. 436. 3745, decolado aos 00, 1400. Chama agora o controle Salvador, frequência 120, correção 120, decimal 8, senhor, bom voo. 120, decimal 8, boa tarde, bom trabalho, 3745. Controle Salvador, boa tarde, 3745, transfere. E à direita, pro 170, mantém o nível 060 e aguarde autorização para o procedimento do R. Confirma a informação, foi para o Caparro Belgo para Wind, foi sobre a modulada. Afirmo, curve agora à direita para o 170, vai dando autorização para o procedimento VOR, mantenha o 060. Curva à direita para o 170, aguardando autorização, o Golfo para Wind. Controle de Salvador, boa tarde, 3745, transfere. 3745, contato radar na decolagem, sua via da EL para nível 360. 360, da EL, se possível, quando você vai autorizar para o de Montego? Mantenha a saída. Papapá, Serra, Índia Alfa, mantenha-se em condições visuais via corredores, reporte a 40 milhas de Salvador. Então, Romeu Golf, aguarde aproximadamente um minuto para sua decolagem, senhor, tá, já estacionado? Gente, por gentileza, aguarde só mais um minuto, eu tenho um tráfego para decolar da pista 17 em aproximadamente mais 40 segundos, por gentileza, mantenha a posição, eu chamo o senhor daqui a mais ou menos um minuto. 3895, chame Recife em 128.35, alterna 125.1. 2835, ano boa. Bravo Índia, informe que irá seguir tráfego 12 horas, 5 milhas, Airbus 320, uma aproximação, pistão 90, mantendo 2.500 metros. Gente, dá informação, procura o Índia, graças. Eu, Romeu Golf, atento às três turbulências do Airbus 319, da tanque acaba de cruzar sua proa, tem livre decolagem do pistão no 7, vento de 1 no 0 graus, com 1.4 nós, querendo dar 1.0 no 4 agora. Torre Salvador, bom dia, gol 1790, ponto perdão, 90. Bom dia, gol 1790, autorizado alinhar e manter na pista 1-0. Alinha, mantém, pista 1-0, gol 1790. E assim, condições visuais. Bravo Índia, reautorizado, descida para 4.000 pés. Descida para 4.000 pés, gol para manter. Oxalé 6356, redução para 2509. Golfo Bravo Índia, mantém a descida até 4.000 pés, está a 21 milhas oeste do VR de Salvador, e assuma navegação na proa da posição Pasa em redução a 1909. Reduzindo para 1909, está retomando proa de Pasa, descendo para 4.000, Golfo Bravo Índia. 5 nós. Livre decolagem, pista 90, gol na 790. Botamos a Golfo fora de sol. Confirme. Botamos a Golfo fora de sol. Golfo Bravo Índia, novamente o problema no transponder, confirmo que atingiu 4.000 pés. Agora, 4.000 pés, Golfo Bravo Índia. Solicito que ele em solo faça o cheque do equipamento Golfo Bravo Índia. Será feito, sendo que Golfo Bravo Índia. Bom, no 556, chame Recife em 128.35, alterna 125.1. 2835251, 556, obrigado. Decolagem, bom, 970. Gente. 3216, chame a torre em 118.95. Controle Papá, Romeu, Romeu, Romeu, Golfo. Papá, Romeu, Romeu, Romeu, Golfo, contato radar na decolagem, suba e mantenha 3.000 pés, ajuste na 013, saída. Confirmar, restrito a 3.000, é isso? Foi autorizado 80. Assim, o nível final é 080, porém vai subir conforme a restrição à saída. Tá. Golf Bravo Índia reautorizado, descida para 2000, pé autorizado procedimento VOR, informe quando estabilizado. Autorizado, descida para 2000, reportarei estabilizado Golf Bravo Índia. Voo 1962, a 26 milhas oeste do VOR de Salvador, retoma a navegação na Proa de Serra Vitor 368, a descida autorizada até o 050 inicialmente. Serra Vitor 368, voo 1962. Afirmativo. Informe que irá seguir tráfego 3 horas, 10 milhas, Bravo Eco 20, em descida para 2000 pés. Segue como número 3, aproximação. Gente, 1962. Autorizado o cruzamento do eixo de aproximação da pista no zero, no farol de Itapuã, chame controle Salvador, frequência 120.8. Recebeu o cruzamento, senhor, no farol vai chamar o controle a 208. Bono 790, decolado 06, chame controle Salvador em 120.8. Bom voo. Mano, 20, hein? Obrigado, Major. Salvador, bom dia, tá 3216. Bom dia, 32, 16, tráfego agora avistado, Senegal no 013. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Eu tenho um Romeo 44 que acabou de cruzar sua proa, indo agora para a linha do litoral, não interfere com a sua aproximação. Aguarde autorização de pouso, TAM 32, 16. Aguardando, 32, 16. Essa proa, para sobrevoo na Parra, se autorizado, prossegue com proa direto para a linha do litoral. Voo 1790, decola. Voo 1790, contato radar, suba para nível 370 via saída PUCA. Saída PUCA, subindo 370, voo 1790. Até o meu Golf, confirma o transponder estacionado. 0146, senhora. Cliente, mantenha Hotel Romeo Golf e reporte iniciando sobrevoo no circuito. Reportará iniciando sobrevoo, Golf. Voo 962, desça até 4.000 pés, autorizado procedimento RNAV, informe na final. 4.000 pés, autorizado procedimento, 1014, o ajuste 1962, reportaria na final. Baixané 6356, reautorizado descida para nível de voo 050. Papá Romeu, Romeu Golf, reautorizado a proa de arma. Proa de arma, proa de arma. Firmou o ajuste pro voo na 962? Firmo na 013. Na 013, obrigado. Tem um Airbus da TAM, já daqui a pouco cruzando o eixo, chame passando o eixo da U1028, o Guardião 05. Vamos para o Índio agora, estabilizado visual com campo. Gente, torre 118.95. Chané 6356, após o TAP, voo Serra Vitor 368 para o procedimento RNAV. Serra Vitor 368 RNAV. 1962, vai seguir tráfego 12 horas 9 milhas, Bravo Eco 20 com 160 de ground speed. Ciente, 962. Tá certo, senhor, Golf Bravo Índia. Ciente, Golf chame para o cancelamento do plano instrumento, o pose na pista de sede somente visual. Tá cancelando a presente então, Golf Bravo Índia. Golf Bravo Índia, plano cancelado ao 08, autorizado curva à esquerda. Chame base pela direita da pista no 7, aguardando transição de pouso, Golf Bravo Índia. Reportará o Golf Bravo Índia. Guardião 05, autorizado decolar pista no 7, evento 1, 0 graus, 139, Canengá padrão. Autorizado decolar, Guardião 05. 216 no solo 09, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo 121, décima 1. 121, Guardião 05, avistado fora do solo, considere-se decolado 09, chame agora o controle de Salvador, frequência 120, décima 8, bom voo. 08, Guardião 05. Está na base do 17. O Golf Bravo Índia tem livre base da pista no 7. Chame final, tem baixo travado. Golf Bravo Índia. Portar para sinal com o trem embaixado travado Golfo Bravo India. Circuito informa que há um tráfego na previsão de 12 horas também voando para o circuito manter o centro bem. Certo, escuta na sinal visual, espera atento, guardião Golfo Bravo. Na minha 356, reautorizado, descida para 4 mil pés, autorizado procedimento da aeronave e reporte nacional. Passou Serra Vida 366, Bona 962. Bona 962, ciente, chame a torre 198, decimal 95. 1895, bom dia. Autorizado na pistão no 7, o vento de 100 graus com 13 nós. Está ingressando na final com o trem baixado e travado, Golfo Bravo India. Ciente, pouso autorizado, pista no 7, senhor. Vento de 100 graus, 13 nós. Obrigado, pouso no 7, ciente das condições, Golfo Bravo India. Canal centro? Afirmo. 128, decimal 35, alterno 251. 2235, 251. Meu Romeu Golfo, como que me aprou ideal para o destino? Oi, Salvador, o Golfo 962, muito boa tarde. Boa tarde, Golfo 962, continua a aproximação, agora de introdução de pouso, senhor. Tráfego já avistado, eu tenho um tráfego pousando em instantes, pista auxiliar. Sente o Golfo 962. Vamo IFR cancelado, 1411, mantenha 2506. Para informação de tráfego, tem a posição de 11 horas 15 milhas, como Nordeste, um tráfego para Alfa 34, mantendo 2506. Ingresso e decola de imediato, por 0735, vento no 00 graus, 149, que é negar padrão. Romeu Golfo Bravo Índia no solo aos 1-2. Confirme parte com Celestina, senhor, parte 5. Gente, livre táxi à direita, táxi seu papai, estacionar frequência livre, Golfo Bravo Índia, bom descanso. Qual com tráfego na posição de 1 hora 11 milhas, rumo sudoeste, cruza, correção, mantendo 2510, Alfa Charlie 90. Lulu Romeu Lima, controle. Lima? Romeu Golf, confirma o estimado para pouso. Considere-se decolado ao 1-3, condições de agilizar o início da curva à direita para liberar o eixo? Afirmativo, já iniciando a curva à direita com 0865. Bom, na 962, tem pouso autorizado. O 1962, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1-0 graus, 139. Autorizado, pouso. Força era 8735, decolado ao 13, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, senhor, bom voo. 1208, Força era 8735, grato, boa tarde. Salvador, Portal, boa tarde, Salé 62, 13, Força era 9, 0, 0. Boa tarde, Oceaner 6283.